097, pronto para cópia. Prossiga, senhor, 397. 3197, Salvador para o Galeão, Sierra Bravo, Golf Lima, nível 380 aprovado, apresolou no 4 até a posição Toquim, após Papa Alfa 317. Decolando a pista no 0, com curva à direita, saída da El, transição Bless. Controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Aciona 5066 até 3197. 3197, para Galeão, nível 380 da El, Bless. Colada 10. Eu fui azul 14 até Toquinho, Upper Alpha 397. Primeira curva direita, 198-186-5066 no trânsito. Comando, obrigado, senhor. Reportarão em breve para busca e acionamento. Graças. Obrigado, senhor. Ah, confirme somente o seu portão. Portão número 1. Portão 01 no centro. Obrigado. Para o táxi, Webjet 6708, com 150 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Salvador. Copiado Webjet 6708, autorizado Indy Alpha, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. Ponto de espera pista no 0, chame torre, frequência 1 no 8, decimal meia dúzia. Tem um bom voo, Webjet 6708. Ok, táxi Webjet Alpha, ajuste no 0 no 2, ponto de espera 6708, boa noite. Aprovado, senhor. Puxa acionamento. Chame táxi 73897. Autorizado, 3798. Windows and door. Close beacon. Press lever. Park brake. Door start complete. Please confirm. 708, decolado ao Cinturão, chame o controle 119.8. Controle 119.8, para noite, bom domingo. Salvador, boa noite, web 6708, 1600, na boca. 6708, contato Roberto, sobe 330. 330, 6708. Controle Salvador, boa noite, 1984, passando 290 para 1, se tiver informação e antes. 884, sem identificação, chegada a Mari, desce para 040. Chegada a Mari, descida para 040, sem identificação, 1984. Táxi 3897, 780 móvel, 4310, Galeão. Poderia confirmar, senhor, 180, 410, Galeão? Afirma. Copiado, TAM 3897, tem táxi aprovado via Índia e Alfa, com no 0 no 2, QNH. Ponto de espera pistando 0, torre 1 no noite, do sol 6 dúzia. Tem um bom voo, TAM 3896. Obrigado, Índia e Alfa, ponto de espera 4, torre 186 dúzia. Obrigado, boa noite. Bom, 263. Prossiga, senhor. 612 é posicionamento. Autorizado, chame táxi no 612, gol no 263. Obrigado. Solo, boa noite, eu tamo 3197. Para posicionamento, senhor, tamo no gate 8. Tamo 3197 no portão 03. Negativo, senhor, portão 8. Gente, no portão 8, tá autorizado, senhor. Puxa o acionamento, chame táxi, tamo 3197. Para táxi, obrigado, senhor. Para 240. Tem redução 240, 284. Flight 6708, Recife agora 2685. Recife 2685, M6708, bora. Salvador, 3897, pode receber a próxima. 3897, autorizado a Miari, decolar, estação 0, vento 100 graus, 05 mais. Tem livre a linha decolar, pistão 0, 3897. Reduza para 210. 2109, 1884. Controle 1776, pode pegar o GPS? Autorizado 366. Ok, o aeronave pro 366, obrigado. Da 3197 para o TAC, são 96 a bordo, 4 horas de autonomia alterna, Guarulhos. Confirme, 9,6 a 4 horas, Guarulhos. Confirme, senhor, são 3197. Obrigado, senhor, aguarde um minuto para o início do táxi. Esperado, 397. Para o táxi, um gol 233, alternando Campinas, 2 horas e 30, 156 a bordo, gol 273. 156, 2h30, Campinas, correto? Isso. Copiado, senhor, tem táxi aprovado via Pátio Juliette Alfa, 1012, QNH. Ponto de espera, piscina 0, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Tenha um bom voo, gol no 273. Obrigado, bom finalzinho, domingo, um abraço. 3197, autorizado, táxi via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera, piscina 0, 1012, QNH. Ponto de espera, torre 1 no 8, decimal meia dúzia, senhor, bom voo. 3197, livre táxi, estrada gol 1092, 186. Obrigado, eu tenho um bom final de semana. TAM 3897, decolado ao 01, chame agora o controle, 119.8. 198, TAM 3897, obrigado. 2 Salvador, TAM 3897. 3897, contato radar Salvador 340. Contato 340 da Eldiné, 3897. A linha decola da 10, do gol 1273. O 884 nessa pro intercepta o localizador, ajuste 1012, reduz para 170. Sim, estamos dentro e nessa pro intercepta o localizador, reportar estabilizado, gol 1884. A linha mantém ou a linha decola, 1273? O gol 1273 está autorizado a alinhar e decolar, 1-0. A linha decola, obrigado. O vento é 1-0 graus, 0-5 nós. Obrigado. 2, boa noite, gol 976. Gol 1776, continue na aproximação aguardando pista livre. Ajuste 1012, primeiros 90 metros da pista 1-0, fechado. Reposte no externo, baixado e travado. Vai reportar o 372 com trem baixo e ciente da restrição. Good buenas noches, Big A 1317 that's with you, leaving 17.9 for 100. Big A 1317, fly heading PLO position and descend 2021012. Launcher flight to PLO position in 2000, Big A 1317. 824, estabilizar localizador, 7 milhas de Simbra, prossegue na descida. Estabilizado final do... ele é sem glide, torre 18.6. Estabilizado final do X-ray, sem glide, 18.6, torre 824, seja. Controle, boa noite, gol 1273, 1273, decolou. 273, contato, radar, sobre 360. 360, 273. 3 da 1-0, 5 milhas e meia de cima. Ciente, gol 1884, reporte no externo sem baixar de travado, número 2 para o pouso, primeiros 90 metros, pista 1-0 fechado, ajuste 1-0, 1-2. Positivo 1012, ciente das condições, reportará no marcador externo, gol 1884. Rodel, transição de NER, informação em curso é Yankee, aguarde com a transição, tá 3603. Paciente da Yankee aguardando, 3903, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. É o Papatango Romeu Tango Wolf, transfere, mantém o 095, Controle Salvador. Romeu Tango Golf, Controle Salvador, após vai ingressar via corredor Interlagos, informe Del de descida. Ok, ingresso via corredor Interlagos, já está na idade do CDT. Autorizado até 1500 pés, ajuste 1012. Senta para 1500 pés, ajuste 1012 e tem a informação diante do comandante Wolf. São 3603, pronto para cópia. Na sua escuta. 3603 Salvador para Guarulhos, Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 340 autorizado pelo IC50. Decolando a pistão no zero com curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1 no 9 decimal, correção, controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal meia dúzia. Transponder 5070, TAM 3603. 340, autorizado para Guarulhos, uniforme 850, decola da 10, curva direita da EL de NER, 198 ao controle, 18 meia torre. E o transponder 5070, TAM 3603. Atendimento correto, TAM 3603. No portão 03, chame quando pronto for o puxo de acionamento, senhor. Assim faremos, 3603. Boa noite, 84. Boa noite, 84, no externo, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua a aproximação, aguarde a pista livre, 84. Voo 1776 no solo 08, Redilize Libéria à direita, chame o solo 121 na decimal 9. Sou livrão do solo 219 no 776. Pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 06, 12 de nós. Poderia confirmar o vento, com 1884? Afirmo. De pouso, com 1884. Cuidado alfa, é forte para ingresso na Juliette, senhor. Forte para ingresso na Juliette, 76. 97 visual com o Boeing da Gol final. Afirmativo, senhor, 3197. Pós-passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Sim, alinha e mantém, pode passar, está na 3197, obrigado. No solo aos 10. Ao livrar à direita, chame solo 121 no decimal 9. Ao livrar à direita, 219, até daqui a pouco, 824. Certo. Mil ajuste, 1012, informe localizador. A gente, Duna, 1012, por gentileza, o 470, eu solicito efetuar o GPS da pista 10. Rua de Serra Vito 366. Autorizado, desce para 2500. Serra Vito 366, 2500, passando essa piada. Pista livre, autorizada decolagem, vento 090 graus, 062 a nós. Iniciando a decolagem, TAM 3197. E a localize approach, report stabs, turned 1012. Roger, clear for the localizer approach 10, call you established, BK 1317. 77000, autorizado ingresso a critério, portão 02, senhor. Ingresso a critério 02, 776. 3197, decola aos 12, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, até 3197. Contato radar, sobe 380. 380, 3 Adel. Boa noite, 84, autorizado Alfa e Juliette para o portão 612. Autorizado Alfa, ingresso na Juliette no 612. Boa, 1884. Confirme. Você autoriza para o Adida El, para o 3197? Autorizado. Obrigado. In approach, Big A 1317 is localizer inbound. Complete final approach, call tower frequency 118.6. 18.6, good day, sir. Salvador Tower, buen noche. Big A 1317, localizer inbound. Big A 1317, have a good night. Traffic inside, clear to land, runway 10, 100 degrees, 08 knots, altimeter 0102, the first 90 meters not available. Roger, can you confirm how many meters not available? 90 meters.